mudar o mundo, basta ter vontade. Pra buscar a paz, basta acreditar que um pequeno gesto o mundo pode mudar. Abra sua mente, aprenda algo novo, use suas forças para o bem do povo. Seja responsável, peça a mudança, preencha os corações de nobre esperança. Abra o coração e sinta o amor que domina o mundo em seu esplendor. Todos os dias de um mesmo pai, uma perfeição, o amor também vai. Todos os irmãos de um mesmo pai, onde vai compreensão, o amor também vai. Todos somos irmãos de um mesmo pai, onde vai compreensão, o amor também vai.